universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. Fala galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Jeff, essa é a Ana. Segue ela nas redes sociais, ela tem canal no YouTube, Instagram, Twitter, enfim. Segue ela em todas as redes, tá aqui na descrição. E se você quiser participar com a gente, bom, como é que você fez pra participar aqui com a gente, Ana? Bom, eu linkei o meu vídeo numa rede social, YouTube, e daí eu mandei por e-mail. Bom, aí o e-mail chega pra gente, a gente vai analisar e responder. A Ana mandou e tá gravando aqui com a gente, beleza? Não deixe de assistir os vídeos aqui do lado. Bom, quais os vídeos que você mais gosta aí do lado? Ah, eu curto mais da Isadora, Ah, sou fã. Fã da Isadora. Então é isso. Assiste os vídeos aqui do lado. São todos muito bacanas. Muito obrigado. Valeu. E é nóis.